Norte, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 0260. Controle 120 decimal 8, transponder 0260, decola a partir do pátio, com curva à esquerda, saída. Essa saída, beleza? Decolando do pátio 3, será com a proa ali da cabeceira 28 e litoral norte, via corredor forte. Via corredor forte. Bravo, bravo, hotel. Pessoas a bordo? 02. 02, ciente, chame a torre em 118 decimal 95 para acionamento, táxi, decolagem. 1895 para decolagem. Bravo, bravo, hotel. Gol no 260, Recife, 390 autorizado, via Peruísque 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponda 5526. Mantenha a chegada. Aru, primeira curva esquerda, 208, controle. 5526, transponder, eu vou 1260. Correto, chamo pronto para acionar. Chamará. Papapá, Mike Juliette, Mike Charlie Juliette, confirma o nível para Paulo Afonso. 500 pés AGL, coloca o estacionamento, parte 3. Então decola com proa norte, direto para Paulo Afonso, 500 pés AGL, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponder 5503. Torre, o Bravo Bravo Hotel, pronto para o táxi de decolagem, conforme a instrução. Bravo Bravo Hotel, de estacionamento, você pronto para a decolagem? Alinhará na pista de táxi e iniciará a decolagem. Bravo Bravo Hotel. Salvador, TAM 3895. Papapá, Mike, Charlie, Juliette, chame agora a torre 118 decimal 95. Juliette, prossiga. Mike está passando o status, senhorita, libera a descer para a Duna 2000. Com autorização de tráfego, Guarulhos. 3895, aguarde cota. Azul 4207, clear to Santos Dumont, em Rio de Janeiro. Flight level 340, via Upper Zulu 10, SMAP, direct Louvito, direct Bravo Bravo Charlie. After takeoff, right turn, Gael, departure, Leda and Bridge. Approach control 120.8, squawk 5531. Azul 4207, clear, flight level 340 to Rio de Janeiro, Santos Dumont via flight plan route. Join Upper Zulu 10 after ESMAP, we'll fly direct to Luto and Barbacena VOR, and then fly direct to Rio de Janeiro. Squawk 5531, departure control 120.8, and departure runway 10, right turn after departure dial, fly direct to Leda and then Bridge. Azul 4207. All complete your right back. Call me ready to start. Ready. We are ready now. Request pushback and setup. Azul 4207. Start up and pushback approved at gate 01. Call me ready to taxi. Roger, pushback and start approved. Call me back for taxi. Azul 4207. TAM 3895. Guarulhos 340 autorizado. Upper Zulu 10. Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da 10, curva direita. Saída da El Leda após bridge. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5540. Se aprovou conforme nível 340. Upper Zulu 10, Upper Zulu 16, Belo Horizonte Trive. Da El Leda Bridge será a nossa saída 5540. Controle de. Controle 1208, torre 1895, é o TAM 3895. Correto, chame pronto para acionar. faremos, box número 3. Change. Go Yankee pra nós. Estabilizado ILS Yankee, reporte estabilizado. Procedemos, já demais. Controle o Papa Romeo Bravo Bravo Hotel, bom dia. Bravo Hotel, mantendo em condições visuais, que é um corredor forte, assim que possível, informe o estimado para o pouso em Maceió. Ingresso na terminal Aracaju. Tia Juliette, da presente autorizada em loja, comprou a Noroeste, ele está no sobrevoo da base aérea em Salvador, vento 120 graus, 139. Autorizado de decolagem, compra Noroeste, está em sobrevoo da base em Salvador, direto. Nas 13h20. Corrigindo às 15h20, Bravo, Bravo Hotel. 15h20, o pouso em Maceió e assim possível ingressar na terminal na casa. Gente, reportará. Bravo, Bravo Hotel. Controle, o Stand Mike está no localizador, está visual com a pista, libera para acesso da torre. Charlie Juliette. Mike Charlie Juliette, decolador Zuno 8. Cruzou à esquerda e chamou o controle 120, decimal 8, evitando um sobrevoo da base aérea Salvador. Mike Charlie Juliette. 1208, cruz esquerda, boa tarde. Uma direita meta em porta aqui. 1-9-7-3-8, desça para 2000, um ajuste 1-9-0-3 autorizado. E ele é até que tem reporte localizador. Campinas. Utilizado aproximação e reporte localizador. Já está acelerando. Miski Charlie Mike, bom dia. Continua a aproximação de esquadrão, vento 130 graus, 139. Reporte baixado travado, Miski Charlie Mike. Reporte será baixado travado, senhor. Vai, vai. 1260, na posição 8, para o puxo acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamar o táxi no 260. Chama T500, faz é assim que possível estimado para o pulso. Próximo da hotel tem um estimado para ingresso na terminal de alta? Era pro de lava 150, falou. 191. Galeão 340, Apesulo 10, Smapping, DCT Lúvito, DCT Barbacena, Bravo Bravo Tchar. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, pós bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5543. Ok, autorizado 340, Apesulo 10, Smap, DCT Lúvito, DCT Barbacena. Decola da 10, primeira curva direita no perfil da Dael, transição Leda após bridge, UTA 3191. Correto, chamo pronto funcionamento. Maremos. Terminal Salvador, mais 10 minutos. E 36 minutos atingirá a terminal Aracaju. Isso aqui, 36 minutos a terminal de Aracaju, reporte 20 milhas fora, Bravo Bravo Hotel. Reportará, Bravo Bravo Hotel. Cliente 120, 129, autorizado. Quem parte de destino após o pouso, Whisky Charlie Mike? É o andar da Bata, senhorita. Cliente. controle. Papa Papa Mike Charles Juliette. Tio 207, a Lima tem capixeira no zero. A Lima tem capixeira no zero, para 207. Mike, pode liberar na Delta, se ele quer chamar o solo. Afirmativo, solo 21, solo 1, 21, decimal 9. 21, 9, obrigado. Mike, Charlie e Juliette, assim que possível, informe estimado para o pouso em Paulo Afonso. Jesus, pede Mike na sua escuta para a da Mata. Mike, Charlie Juliette ao controle. Manda o povo Paulo Afonso, 1530. 1530, copiado. Reporte 20 milhas fora. Antes da Juliette, uísque Charlie Mike. Direita na Alfa, antes da Juliette, uísque Charlie Mike. Hotel na escuta. Patente para um tráfego, é um Charlie 295, fazendo treinamento no forte. Dentro do tráfego. Bom dia, controle, o Oceano 6255. Oceano 6255, a sua identificação na chegada da Mari, desça para o 060. Na Mari, descendo ao 060, 6255. Quantas pessoas a bordo? 132, 168. Gente, aguarde para iniciar o táxi. Aguardando, 1260. Charlie Mike, mantém a posição. Hoje o 4207 da Cola 223, chama o controle 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Alfa, o voo 1260. Mike, Bravo Yankee, prossiga. Mike, Bravo Yankee, essa é a identificação. Salvador Departure, good morning, Azul 4207, passing 1800 dial departure. Azul 4207, where is the contact climb do Hotel 340? Dial departure. Dial departure climbing 340, Azul 4207. 738, teste estabilizado PLS, a 1,5 milha do externo, já baixado, travado e ajustado. Colonel 738, compete aproximação, torre 1,9, 1,95. 18,95, já. Fale, Mike, é que é o controle. São Salvador, este é o Golo 738, uma milha para o marcador externo, está baixado, travado e avistando. Golo 738, bom dia. Autorizado o pouso na pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-3-9, ajuste padrão. 120 com 1-3-9, ajuste padrão, linha de pouso. Maintain Mar Arrival. Maintain Mar Arrival, 0-0. 1-0-8-5, Duna Position. Mike Bravo Yankee, tem que chame o centro na frequência 1260 ou 1288 ou Corona 251. Torre Gol 1260, próximo ao ponto de espera na Bravo. Do 260, mas eu posso perder no 0, que está com tráfego no final. Tá visual, bom no 6 ou no 260. A gente tem condições de, quando autorizando a linha de colete imediato, voo no 260? Tem condições, voo no 260. Após o pouso do tráfego na final, a linha mantém cabeceira no 0, voo no 260. Após o pouso, mantém, voo no 260. Bravo, bravo hotel, cliente, vai manter 500 pés até Matão? Cliente, está na frequência livre, onde está na terminal Aracaju, chame na frequência 120, decimal 3. Para 500 até o hangar da base. Diz que tinha Mike autorizado táxi via Mike, Quebec, na Quebec autorizado o ingresso no chat, ou você quer Tabata? Tenta 3000, speed 1909, special 6200. Você não é 6255, desça para o 050? 0050, 6255. No 738, no solo 28, livre à direita, solo 121, décimo 9. Skitchell Mike está autorizado o ingresso no 7, para que seja sobre a pista 17 até a data. É por you, is ok? Canal 6200, Rodgers, 10,000 feet. Left Queen, 9 o'clock, left 100. Roger, 10,000. And the speed 180 is okay for you? Next 6200, okay. Thank you. Next 6200, number 2 for land, you have 90 miles. Correction. That's okay, it's over Duna. Yes. That's alright, you have on the TKS plane, thank you. 6200, clean air, final report steps, localized. I call back when stable is unlocalized, 6200. Rumba 08, established? Yeah, established, Rumba 08. Contact tower, 18, decimal 95. 18, Rumba 08. Mike Charlie Red, prossiga. Left 10, final approach, we are down in Latin. Rumba 08, continue approach, clear to land, 110, wind 120 degrees, 110. Clear to land, one way, 10, Rumba 08. 1260, decolador 30, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Salvador, Golo 732. Controle, boa tarde, Golo 260, passando 1070. Golo 260, contato radar, subindo para o 390 na saída Puca. Cá, subindo 390, saída Puca. O Sanem é 255, desça para 3000 pés, ajuste ao 093. 3000, comei 3, 6255. Internet 6200, do speed 1709. Yeah, we are doing 6200. Tucano, não tem pra chegar. Tucano 13, entre, mantenha 1010, ajuste Salvador 1013. Quando localize course runway 10620. Oceanair 6200, contact Tower 118-195. Get Tower 118-195, thank you. Salvador Tower, good morning, Ocean 6200, model is approach runway 10. Ocean 6200, good morning, continue approach, report on to market landing gear 7, look at KNA 1013. I call back, when out of market, you'll need to get down and lock it. Diga. Oceano 6255, desça para 2000 pés, ajusta no 0103, autorizada a final ILS, após estabilizar. Para 2000, reportará estável 625, valeu do ILS. Marcus, landing gear down in 3 green line, check Ocean 6200. Ocean 6200, continue your approach, stand by for landing. Stand by for landing clearance, Ocean 6200. Home Brazil 8 on the ground at 3-4 turn left for Militar April and the park leave frequency. Solo. Papa Tango, Vitor, Quebec, Mike, prossiga. Lima, Kilo Zulu, confirme o local de estacionamento. Lima, Kilo Zulu. Papa Tango, Lima, Kilo Zulu, solo, Salvador. Papatango Vitor Quebec Mike, acione código 0124. Juliette Niazulu, Salvador. Oceano 6255, complete a final, chame torre 1895. 1895. Zulu. Boa tarde, torre, Oceano 6255. Oceano 6255, ajuste altímetro no 0 no 3 e após baixar travado, número 2 para pouso. É, até reportarial. Push, acionamento foi o 3191. Afirmativo, 3191, portão 6, puxa acionamento. Em coordenação com a equipe de solo, chame tanto o táxi. Chama lá. Oceania 6200 on the ground at 37 turn right and contact the ground 121 this morning. And first to the right and then contact ground 1219, thank you. Abatango Vitor Quebec Mike, frequência livre para coordenação, quando ingressa 201 milhas de Salvador, entre em contato com o controle na frequência 1208. Salvador, tá 3295, está na ponte 3, pronto para posicionamento. TAN 3895. Autorizado, chame pronto para ataque. Autorizado, chamará o TAN 3895. Fechado e travado, tem livre pouso na 10, 1625. Zero, runway vacated. Oceanet 6200, taxi via Alpha, call me before Juliet. Any Alpha, I call you back before Juliet, Ocean 6200. Autorizado o ingresso, chame liberando. Pode liberar lá pela cabeceira 35. Chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 5220 acende a indicação, autorizada a chegada da mar e reporte para no ponto ideal de descida. Reporte para o ideal de descida. 5220, vetoração para a final da 120, curva esquerda, proa 070, limite magnética 080 de Simbra. Esquerda 070, limitado pela 080 de Simbra, 5220. Juliette Índia Zulu, ao liberar cabeceira 35, mantém a posição na linha e aguarde para continuar no táxi. Ocean 6200 approaching Juliet. 1219. Aguarde para ingresso, correction. Wait to enter Ocean 6200, mantém position. Hold position 6200. 3895, ainda não iniciou o pushback, não está se iniciando agora. Já iniciou, está 3895. Interlagos, reporte na rotatória, visual com campo. Direção no corredor Interlagos, reportará visual com rotatória ou visual com campo, Pelicano 13. 62. Juliette de Zulu, autorizado táxi até através do portão 07. No táxi, o TAN 3191, estamos com 156 a bordo, 3 horas e 40 Campinas. 156, 3 horas e 40 minutos, alternando Campinas. Número 2, autorizado táxi via Pátio 1 e Índia, ponto de espera 10. Ok, via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10. O TAN 3191 como número 2.